Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto domingo da Páscoa. A fé cristã consiste na íntima comunhão com Jesus ressuscitado. Esta comunhão é para toda a vida e é capaz de transformar pessoas e povos. Ela nos leva ao compromisso com a realidade humana, dando bons frutos de paz, esperança, justiça, amor e perdão. As nossas intenções são essas. Pelos falecidos, Leonardo Machado Vilar, 1 ano de falecimento. Adilson de Aguiar, 2 meses de falecimento. João Luiz Abigail, 7º dia. Urbalina Morgado, 7 meses. E Glória da Costa Proença. Ficamos de pé para recebermos Padre João e seus auxiliares. Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Boa noite para todos. Vamos nos colocar diante do Senhor pedindo, primeiramente, o perdão dos nossos pecados. Quantas coisas que acontecem cada dia que de fato não agradam a Deus. Por isso, peçamos o perdão, que Ele tenha misericórdia de nós, para que possamos participar dignamente nesta missa. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre pecado e morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados de misericórdia de Pai.

O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos das leituras da palavra de Deus tirar para a nossa vida algo que nos possa ajudar realmente. Hoje notamos que temos pouca gente, este fim de semana também, né, com os feriados, na terça-feira, muita gente viajando. Queremos nesta missa colocar uma intenção também especial. Temos EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Daqui a pouquinho vamos ouvir os gritos de triunfo, o do canto dos adolescentes. É bonito ver esse entusiasmo deles. E vejam, todos nós, desde cedo, precisamos aprender a viver da maneira que temos que cortar alguns ramos, algumas coisas da nossa vida que não dão um bom fruto. Jesus, passando na sua terra, ele viu várias plantas. Por que que ele fala aqui da videira? Só pode entender isso quem viu como que se planta uvas, como que é a videira, né? Como é que é plantio, que esses ramos se estendem lá bem grandes e vão dar os frutos. Mas só os ramos novos. Aquele ramo que deu fruto, lá no outono, no final da colheita, tem que podar, tem que cortar, se queima, porque ele não dá mais fruto. Mas aquele que brotar, então esse que vai dar flor e vai dar cacho de uva. Por isso que Jesus usou esta comparação, que aquilo que não dá mais fruto na nossa vida tem que podar, tem que cortar, jogar fora. Quando nós temos na nossa infância e adolescência muita liberdade, as crianças não aprendem de renunciar a algo que esteja errado. Como que importante que na educação se ensine. Olha, isso não presta, tem que jogar fora, tem que cortar, porque não vai dar nada de bom. Então, esta educação é tão necessária na nossa vida. Mas nós, os adultos, quem sabe até idosos, temos estes galhos, estes ramos que não dão frutos, alguns vícios, algum jeito de errado, que tem que cortar mesmo na nossa vida. Se não cortarmos, então não vai dar fruto bom e pior, vai estragar a nossa vida. E quantas coisas que precisamos cortar, podar todos os dias. De outro lado, para produzirmos frutos para a vida eterna, temos que estar unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ter um ramo, um galho mais lindo, se ele não estiver unido ao tronco da árvore ou da videira aqui, ele vai murchar e vai morrer. Alguém pode ser considerado a pessoa mais linda do mundo fisicamente, mas se não estiver unida com Jesus, interiormente vai ficar podre por dentro e não vai dar fruto nenhum. Hoje, infelizmente, quer se valorizar só os prazeres, então quantas vezes as pessoas se deixam levar pelos instintos muito baixos e querem que todo mundo aprove, que aplaude, e não pode se aplaudir aquilo que está errado, que vai deturbar, vai estragar a nossa vida. Tem que cortar aqueles ramos que conduzem para a vida errada. Então, é isso que o Senhor Jesus nos ensina no dia de hoje. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. E diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podeis dar fruto nenhum para a vida eterna. Somente com a graça de Deus, com amor e caridade, que podemos dar os frutos que vão permanecer para a vida eterna. Na segunda leitura de hoje, nós ouvimos que nós temos que há critério para seguir, que é o nosso coração. De outras palavras, a voz da nossa consciência. Ela nos diz o que está certo e o que está errado. E o que Deus vai julgar de fato é aquilo que a nossa voz da consciência nos orienta. Pode ser alguém que esteja afastado de Deus, mas se ele quiser ser pessoa boa, seguir a voz da sua consciência, Deus vai julgar ele pela consciência dele. Então, nós temos que ouvir e seguir a voz do nosso coração, iluminada pela palavra de Deus e pela graça de Deus. Só assim poderemos dar bons frutos. E, enfim, nós podemos ver o que aconteceu na vida de Saulo, quando se converteu. Aqui nós temos um momento interessante, que ele chegou para Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. E todo mundo estava com medo de Saulo, porque ele foi perseguidor, ele levava vários cristãos na prisão, na cadeia. Agora, convertido, ele volta, e custou para as pessoas se acostumarem com a conversão dele, com a mudança da vida. Aqui, como nós ouvimos, Barnabé tomou consigo Saulo, levou aos apóstolos, contou-lhe como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como que ele se converteu, e assim que aos poucos ele foi aceito, e foi uma grande alegria para toda a comunidade. Aqui também para nós é um detalhe. Vejam, se nós temos algumas pessoas que estão afastadas de Deus, não condenemos ninguém. Quantas vezes alguém que está afastado de Deus, quando autenticamente se encontra com Deus, é muito mais zeloso do que nós. Porque sabe como é grande diferença da vida em afastamento de Deus e a vida com a graça dele. Por isso, nós não queremos condenar ninguém. Devemos condenar o pecado, mas não o pecador. E pedir que tenha a possibilidade de se encontrar com o amor de Deus. Então, vamos pedir por esses adolescentes, que agora estão dando grito de triunfo, né? No meio do intervalo das palestras, para que eles se encontrem todos com Jesus e que possam seguir a vida de Jesus com mais amor e mais dedicação. É claro, com a ajuda e apoio dos pais. Passamos agora à profissão da nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pela poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Dê-lhe o Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Senhor Jesus, disse-nos hoje no Evangelho, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Unidos a Ele, peçamos com confiança. Senhor, pela Santa Igreja de Deus, para que os católicos individualmente e em comunidade permaneçam unidos ao ressuscitado e deem frutos para a glória de Deus Pai, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelos ministros da Igreja e por todos os batizados, para que sempre levem a boa nova da salvação a todos os cantos da terra, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Pelas famílias, para que sejam verdadeiras escolas de amor e fé, transmitindo às novas gerações o mandamento do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. Por nós, que hoje nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, para que saibamos testemunhar com nossa vida o mandamento do amor, rezemos ao Senhor. Ouvimos, Senhor. E nas intenções desta Santa Missa, pelos falecidos, principalmente João Luiz de Abigail, que morreu há 7 dias, pelo Urbalina Morgado, 7 meses, da Dilson de Aguiar, 2 meses, Leonardo Machado Vilar, 1 ano, e Glória da Costa Proença, para que se alcancem a glória de Deus, rezemos ao Senhor. E também pelos nossos adolescentes que hoje têm um encontro, para que seja uma experiência muito profunda para eles e se encontrem com Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que conheceis a vinha

que tira o pecado do mundo. Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus Misericordioso, nós confiamos em vós. Oremos. Ó Deus de bondade, permaneci junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aquele de a quem concedeste a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Os avisos, podemos sentar um pouquinho. Como eu falei, hoje nós temos e amanhã em EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. No domingo que vem vai ter a primeira comunhão das crianças às 15 horas e também vai ser o almoço do Dia das Mães. Começamos nesta semana o mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora. Convidamos todos para participar do terço e da ladainha de Nossa Senhora todos os dias, antes das missas da manhã e da noite. E a partir de 4, dia 4 vai ser uma novena, Maria Passa para Frente, que de fato vamos nos preparar para a festa de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, quando haverá uma procissão pelas ruas da paróquia às 18 horas. E no dia 12 de maio, as irmãs do Santuário Mariano de Schoenstatt convidam para a comemoração de 50 anos da morte de Padre Kentenich, que foi fundador deste movimento. Padre Kentenich é um padre palutino, né, que fundou este movimento apostólico, que quando cresceu muito, se separou como um movimento independente, que tem toda a estrutura e trabalho apostólico bonito. A missa vai ser 9 horas lá no santuário, vai ser transmitida na Rede Vida, presidida pelo Dom Morani. No dia 19 de maio, vamos ter aqui, a partir das 11 horas, oração de 1000 Ave Marias. Continuam inscrições para 6º Congresso da Divina Misericórdia, que teremos no dia 23 de junho. Inscrições ou na secretaria ou pelo site do santuário. O Grupo Jovem Metanoia está realizando visitas nas casas dos paroquianos que não podem vir à igreja por qualquer motivo, levando o Terço da Misericórdia cantado. Caso tenha interesse ou conheça alguém que deseje receber o grupo, basta entrar em contato com esses jovens ou deixando seu telefone e contato na secretaria. As visitas acontecem toda sexta-feira às 20h30. Já que nós teremos primeira comunhão, então continuam agora as inscrições para catequese infantil, catequese especial, pré-catequese, crisma de jovens. E da parte do Padre Cristóvão, ele lembra, convida para as peregrinações e viagens que ele organiza. Hoje, ele está com um grupo de 15 pessoas na segunda etapa da peregrinação a pé ao santuário. Agora há pouco, passaram a informação que chegaram a Vassouras. E queria também comunicar que já chegou o livro Misericórdia Dia a Dia, das leituras, né, do Lexio Divino para o mês de maio e junho. Podem procurar lá no bazar, como a dona Deise, né? E as missionárias estão aqui, sejam bem-vindas, né? Elas fazem este trabalho e divulgam a palavra de Deus para muitos países. E ultimamente também no Brasil. Então, para quem veio estar de visita hoje, tem este livro, onde tem as leituras da palavra de Deus e todo esquema como fazer a leitura da palavra de Deus com oração para que esta palavra seja colocada em prática. No início, nas páginas 8 e 9 tem toda a explicação, a partir de 7, né? Toda a explicação como fazer as orações, né? E depois como colocar em prática. É muito bom, para uma orientação muito boa para colocar a palavra de Deus em prática. Este livro já vai para muitos países da língua espanhola e agora vai também para o Brasil. Então, quem não conhece, procure Dona Deise para adquirir esse número dos meses maio e junho, ou podem conversar com estas jovens lindas, né, desta blusa vermelha. Elas vão dar mais detalhes, né,